Polo Salvador, Gol 925, no gate 6 para pushback acionamento. Polo 25, portão 62, autorizado, reporta táxi. Portada táxi, 925. Salvador, 3567, livrou. 3567, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, 3567. Só o gol no 940, será previsto sair a Dael agora. Saída da Dael, 940. Obrigado. Confirma. Iniciando, só confirma o vento 4065. 160 com 08. Iniciando. Via Peruísque 50. Decolagem no 0, curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle em 119 decimal 35, transponder 5570. 19940, autorizado Guarulhos, 360, via 350, da EL de NER, decolando no 0, curva direita, 1935, 5570. Correto, 1935, 5570, recorte pronto, portão 5. Vamos aguardar. Solo, boa noite, 3567, informação X-Ray. 3567, prossiga. Repetitivo da companhia para Brasília. Gente, 36, aguardo coordenação e cópia. Gente, 360, aguardando, 3567. Azul 4065. Temos controle 11935 às 49. Chamará. Gente, mantém a posição e aguarde portão 4. Aguardando, 3567. Autorizado pouso 170 com 14 nós. Avistou ao 510, 3603, livre pouso. Para o táxi WebJet 6708, tem 110 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Fortaleza. 708, via Mundial, 1014 no ajuste, 830 com espera para viagem. De Alfa, 2 pontos de espera, 183, WebJet 6708. 3567, ingresso via Juliette para o portão 04. Via Juliette para o número 4, 3567. Torre Web 6740. 6740, continua a aproximação, o teto estimado é de 700 pés, aguarde pista livre. 3603 ao 52, direito em 219. Direita 219, 3603. Solo Salvador, bom dia, 3603. 3603, taxi de Alfa, mantenha dentro da Juliette. De Alfa, mantenha da Juliette. Seu avistado está autorizado o pouso. Certo, está bom. Luito 56 ali, mantém após o Abig pousa. Ali mantém após a aeronave nacional, gol 956. Seu Salvador, boa noite, Web 7608, ponto de espera da 10, pronto. Tô sendo Web, mantém ponto de espera. Mantendo ponto de espera. Para o táxi do Gol 925 com 134 PAB, 0349 de autonomia, alterna com PIN, Gol 1925. 925, táxi Juliette Alfa, 1014 no ajuste, 1830, ponto espera. Juliette Alfa no ponto de espera, 283, se ajuste 1014, Gol 1925, boa noite. Boa, Maritana. Solo Gol no 601, estamos na posição 01 no pushback e acionamento. 3603, após a passagem no tráfego da Gol, ingresso portão 612. Após o Varg pro 612, 3603. É, o número é esse Varg aqui, o Gol que você reportou, né, Solo? Afirmo. Obrigado. Gol no 601, pronto para copiar? Copio. 601 autorizado, Galeão, nível 360. Eurovia, Pesolu no 4, Tetoquim, após Upper Alpha 317. Decola no 0, curva direita, saída da El, transição Bless. Controle 1935, transponder 5573. Gol 601 autorizado, Galeão, nível 360, rota Upper Zulu no 4, Tetoquim, após Upper Alpha 317. Saída da El Bless, decola da El no 0. Controle 1935, transponder 5503, Gol no 609. 601, transponder 5573. 5573, na posição 1, estamos pronto, 1601. 601, no cotejamento correto, autorizado, puxa acionar, reporte táxi. Eu vou chamar a táxi, Gol no 601. Toma, gente, 6740, livrou. 6740, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chamarante da Juliette. Filmando a posição de parada por 3603, da 06? Afirmo, porta 62. Obrigado. Pronto para copiar? Pronto, eu copio 3567. 3567, autorizado Brasília, nível 360. Eurovia, Pesulo 17. Decolagem no zero, curva direita, saída gole, transição Tito. Controle 1935, transponder 5595. Autorizado 360, via Pesulo 17 até a fina, decola pista 10, curva direita, na gole ao Tito. Controle 1935. A carga conta 5515 para Veneza. E 567, transponder 5515, reporte pronto. 5515, transponder, confirma? Afirma, 5515. Positivo, reportará pronto, 3567. Web 6708, livre decolagem 170 com 14. Autorizado decolagem na pista 10, Web 6708. Torre é Salvador Gol, no 925, no ponto de estrada 10, pronto. O Gol mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera no 925. Salvador, boa noite, ao Luna 884, baixado e checado, vai passar, Timber. Gol no 884, continua a aproximação, teto estimado de 700 pés, aguarde autorização de pouso. Você pode avistar. Tá, gente, poderia informar o vento? O vento 170 com 10. Ok, o 1884, gente. É 708, é o 581935, bom voo. Tchau, até segunda noite. Gol no 601, UPOB 179, autonomia de 3 horas e 55 minutos, alterna Campinas. 601 via Índia, ajuste no 014-830, ponto de espera para viagem. Direita na Índia, ponto de espera 183, 601, 1014 ajuste. Uma boa noite. 884. E meu pouso na 10, para o gol no 884. É. Solo 6740, só para informar que aqui no setor onde nós estamos taxiando, o momento está totalmente inundado, Paty. Gente, 6740, no setor de portão 8. É, antes do 8, no através do 5 e do 7. Totalmente alagado. Gente. Já alinhar em bater, gol 3567, pronto a copiar? 3567, já copiou a autorização. De 4, solo 01, direito no 21, décimo 9. 219, bom, no 884. Torre Gol na 601, pode esperar. O número 01 vai aliar e manter após o tráfego da companhia iniciar. O 925 está livre, 150 com 14. Autorizado decolagem, 925. Sou Juliette. Ok, estou informando na finalzinha até o ponto de toque, a chuva está moderada, ok? Excelente, obrigado. O 925 decolou 03, 0935. 0935, boa noite. O 601 no 150 com 14 está autorizado a decolar a pista 10. Livre decolagem da 10, com o 601. Da Juliette está aguardando a liberação do portão 2. Diante da Juliette. No 884, ingresso portão 9, via Juliette. Juliette para o 9, eu vou no 884. Solo Salvador, boa noite. Então 3897, gate 2, push back, acionamento. Autorizada no 2, reporte TAC 3897. Gente, reportará para o TAC, está 3897. O 601, decolou 05, 1935, vou voo. 1935, 601. 497 na escuta? Confira. Tá sendo um nível autorizado para Guarulhos? 340, confirma. Cliente, obrigado, não confirma. Ok, 340. Táxi UTAN 3897, 159 a bordo, 4 horas e 30 de autonomia, alterno Galeão. E 159? 159. Cliente, via Índia, 1014 no ajuste, 230, ponto fera, boa viagem. Via Índia, torre 230 no ponto fera, obrigado, até volta. Salvador, eu tenho 3197, negativo contato 211, autorização Galeão. Emissão matrícula, TAM? 3197. Gente, 3197, Galeão, confirmível. Nível 360. 36, agora para lançar, copia informação que fez. Torre Salvador, boa noite, tá 3897, ponto espera da 10, totalmente pronto. 3897, autorizada a linha de decolar, pistão no 0, 140 graus, 10 nosso. Autorizado, ALR, decolagem do 010, TAN 3897. Confirma, vem, por gentileza. 140 com 149. Ok, obrigado. Solo, TAN 3603, sente da X-ray. 3603, Guarulhos, qual nível? 360. 36, guarda coordenação, cópia. Guardando. Para o solo? É o TAN 3567, portão número 7, pronto para o pushback e acionamento. 3567, autorizado no 7, reporte táxi. Suportando a táxi do TAN 3567. Ando, vento 150 graus com 14 nós, chuva moderada, informe a distância. Informe a avistando o Golo 776. 3897, decolada do Zuno 6, 1935, morro. 0935, até a volta. Salvador, TAN 3561. 3561, Brasília, qual nível? 300. 300, aguardo coordenação em cópia, informação X-ray, terceiro para cópia. Aguardando, poderia confirmar a saída prevista? Saída Gole. Obrigado.